cruza nível 180, chame o centro Recife em 1260, alterna 13325. Controle Salvador, bom dia, tá 3216, informação Mike. 1260-3325, azul 4235. Estimativa 1260-3325, bom voo até a volta 4235. Obrigado. Controle Salvador, tá 3216. 3216, controle recopiou, acione identificação, dessa via, chegada Mari para 2000 pés, ajuste no 018, informe no localizador. Afirmativo, descida via Mari até 2000 pés, 1018, ajuste. Sim, afirmo, 3216. Motor 980, na remota 13, solicita giro de motor em idle para teste de manutenção. Está coordenado com o pessoal de solo da Infraero? Afirmativo, será coordenado agora pelo nosso pessoal de terra. Ok, em idle livre, chame no término. Reportarei, muito grato. Mantenha minha escuta permanente, ok? 477. Falou. Está livre o cruzamento, Charlie, também uniforme, estacionar frequência livre. Golo 477, Salvador, Guarulhos, um minuto para cópia. Aguardando, Golo 477. Fala, o Gol 1777 está pronto para ataque, 105 a bordo, estamos de 2 horas e 25 até na corte. Quilômetro, acho que no Rio Pés, ok? Eita, Juliette Alfa, ponto de espera, torre 118, decimal 6. Salvador é o Mike, Bravo Eco. 343946, tem 118 a bordo, chega em Guarulhos, 16:12. A volta. Azul Juliette, 6740. 6740, gerido do táxi pelo Juliette, portão 07. Juliette 7, portão, web 6740. E mantenha-se no litoral, aguarde a autorização da torre em 118.6 para ingresso no circuito de tráfego. Mantendo o litoral, vai chamar a torre 118.6, aguardando novas instruções, guardião 01. Torre Salvador, Guardião 01. Confirme, Guardião 04. Guardião 01, passou Pessoa Sul, está aqui no litoral, 510 para retorno a Salvador. O Guardião está autorizado da presente base pela direita, informe final do GRAE. Cortará final, parte do GRAE, Guardião 01. 1777 ali mantém, sinal 10. Litoral norte até 30 milhas, decola da 17 com curva à esquerda, está restrito a 1.000 pés no corredor forte até a liberação do controle. Controle em 1935, torre 118, decimal 6, acione 0134. Equipe no solo ao 53, direita 1219. Branda direita, 1295 por 220. Chame na frequência da torre para acionamento táxi, vovô. Alô, muito bom dia, Papa Tango, Oscar Limotão. Linda, Colá. Sim, confirma? Confirmo, o número 26 decimal 0, 133 decimal 25, bom voo até a volta. Obrigado, bom trabalho, até a volta. 7 Alfa, ponto de espera da 10, torre 1186, ajuste 1018. Juliette Alfa 186, quando pronto. Obrigado, família 18. Solo Salvador, trip 5220, livrou. Trip 5220, na minha escuta até o pátio 3, atento ao sinalizador. Na sua escuta até o pátio 3, 5220. Paulo, o Chanel 980 já finalizou o teste motor. Ciente. Paulo, 477 para cópia. Pronto, cópia, bola 477. Salvador, Guarulhos, nível 400, decola da pista 10, curva direita, subida da El até Lida, após Lida, direto Bidev, onde intercepta o Perusco 50. Acione 5453 e o controle 119.35. Autorizado para Guarulhos, nível 400, decola da pista 10, curva direita, no perfil da subida da El até Lida. Lida, voa direto, Bless. No perfil, no eixo da Upper West 50. O transponder 5453 e o controle em 119.35. Negativo, daí é o Leda, após Leda, Bidev. Negativo, Bless, Bidev. Ok, corrigindo, é Leda, Leda, Bidev. Corrigindo lá, daí é o Leda, Leda, Bidev. Voo no 47. Tá correto, portão 4, chamo pronto. Chamarei pronto, Bono 4. 935, boa. Bono 4, bom dia, prossiga. Esse inicialmente para o, para o 1500 pés, ajuste no 08, vou na prova da rotatória, fumaça 1 no 4. Salvador, bom dia, gol no 777, decolou na Dael. As visões seria na proa 1 no 85. 5 Oscar Lima Hotel. Aqui, autorizado, decolagem para 2500 pés, boa experiência, decolou no 7 com a direita, que mantém 1000 pés pelo corredor cheio até a liberação parte de controle. O controle 119.35, transponda 0135, o Oscar Lima Hotel. Qual o POB e o pátio que você encontra? 02, pátio 5. Chame a torre para acionamento e táxi 118.6, Oscar Lima Hotel. Lima Hotel. Solo, Salvador, gol no 477, posição 4, por favor. Está livre, chama o táxi. Vem para o táxi, no 477. Autorizado, linha de decola pista 10, 190 com 10, o 3191. A linha de decola da 10, Serra, autorizado, chame a linha de pronto. Eu acione e chame para o táxi. Autorizado o táxi, chame para a ingressão no 7. Alfa Tango CA livre de decolagem, o vento 190 graus, 109. Decolado ao Zuno 400, controle 1935, bom dia. Obrigado, bom dia. Controle, bom dia, o Zuno 3191 decolou na escuta. 3191, contato radar, decolagem e serviço vigilância, saída da EL, 3191. Informativo, vou autorizar 320 vigilância. Salvador, bom dia, está 3604, passando 20, parou, 1550. 3604, desce via chegada Mari para 2000 pés, na proa de Mari. Ajuste 1018, forma localizador 3604. Desce para 2000 pés na proa de Mari. 2, 3604. Doutor Israel, disparou 3191. 77 para o táxi. 86 a bordo. 3 horas 51 minutos. Alternando Galeão. Galeão 086 a borda. Correção, 086 a borda 0305. 0351, autonomia. Transferência de comunicações, papá, papá, Fatango, Sierra. Sierra. 1018, na 08, no ponto de espera da pista no 0, chame torre em 1 no 8, decimal 62, no 47, tem um bom voo. Gente, teve táxi de alfa, ponto de espera da 0, torre 1 no 1 no 8, decimal 6. Bom dia, gol no 47. Salve, Salvador. É o azul 4033, autorização em guerra. Se cruza nível 960, posição da EL, radial 98 de Salvador, chama o centro Recife, frequência 120, correção 126, decimal 0, alterna 133, decimal 25. 260, alterna 133, decimal 25. 60, de acordo com a rota apresentada no plano de voo. Decola da pista no 0, primeira curva à direita, subida da EL até a posição Leda após Ilhéus. Controle 1 no 9, decimal 35, torre 1 no 8, decimal 612, transponder 5457, azul 4033. Autorizado conforme requerido no plano, 160 é o nível, decola na 10 com curva à direita, subida da EL, transição depois direto para Ilhéus. Controle 1935, a torre 3260, responda 457, chamaremos para posto. Correto, 4036. 0190 graus, 109. Nível pouso, pista 1032 no meio. Tá chovendo aí na final, confirme? Aqui onde eu tô não, tá chovendo aqui nas laterais, aqui próximo à final, aqui na final não. Ok. Pista tá seca? Seca. Obrigado. Torre Salvador, bom dia. O gol 1477. Ponto espera, dona 0, pronto. Mantenha ponto espera no 477. Mantenha ponto espera, gol no 477. Controle Salvador, boa tarde, F5728, cruzando 28. Salvador, F5728. Meu cordial, acendo identificação, vou na Pro de Mine para a chegada da Mine, desse via até 2000, PENS, 1018, nome localizador. Positivo do Mine, 2000, PENS, 1018, contra localizador, centro da Mine, F5728. Vitor, bravo Mike, informação em curso, minha Mike, prossiga. Pede autorização para o voo local, para cruz. Livre decolagem 180 a 112. Copiado, o Vitor Bravo Mike, o senhor está pronto para cópia? Capitão Vitor Bravo Mike, autorizado, voo local 1010, com sobrevoo em Sierra November, Vitor Romeu. Decola da pista 17, primeira curva direita, corredor axé, controle 1 no 9.35, torre 1 no 8.62, transponder 0117, Capitão Vitor Bravo Mike. Capitão Vitor Bravo Mike, autorizado, voo local 1010, com sobrevoo em Sierra November, Vitor Romeu. Decoladão 7, curva direita, corredor axé, controle 119352782960, aciona 0111, protegeu a passagem do Vitor Bravo Mike. Protegimento correto, vou fazendo o Vitor Bravo Mike, qual o POB? POB 02. Sim, 02 no POB, paracionamento táxi e decolagem, torre 18612, qual confirme somente o pátio onde se encontra? Pátio da Bata, senhor. Bata, ciente, bom voo, senhor. No 60, posição da El, chame Recife, frequência no 260, alterna 1-3325-3191. 260-3325, obrigado, boa tarde. Autorizado, acionar, chame táxi. Trole, o Oscar Limatão. Oscar Lima, até o prosseguiu. Colado, matando 1000 pelo corredor axé. Solo Salvador, 3216, livre da pista no lugar. 477. Tá autorizado a linha, tá autorizado a decolar, corrijo 190 com 112. Iniciado 1477. 16. Portão 10, senhor. Portão 10, tá, 32 no meio. Já atinge bateria pelo corredor axé, acionado 0135. Eu tenho corredor axé no meu pé e forma passando através do farol da barra. Passaremos. Vamos passar com certeza a livre extensão. Alfa Tango Serra, livre extensão. Serra. Controle, Alfa Tango Serra, vai manter 1000 pés, meu. Chamará para o retorno. Gente, mantendo 1000 pés, Serra. Serra. Tá, 3604 indicada. Ascendo 235 agora, 3604. Webjet 6751, vetor para continuar a descida, curva esquerda na proa 035, limite ao localizador. Webjet 5728, tráfego na sua posição 12 horas, 6 milhas, cruzando 9.700 pés, curva esquerda na proa 030, limitado pelo curso do localizador. Esquerda 030, limitado pelo localizador, descendo para 2000, 5728. Primativo. Puxa acionamento. No portão 1, tem livre puxa acionamento, azul 4033, chame táxi. Chamaram para o táxi. De Salvador, Gol 1477. Fumaça 14, controle. O ajuste 1018. Contato radar na decolagem, vigilância, saída da EL. Pronto, saída da 477. Você tá, qual a sua altitude, qual tempo? Milhas de Salvador? De forma que eu não recebo o seu transponder, cheque, por gentileza. O Tango Serra confirma, vai fazer o voo local, quantas milhas de Salvador? Tá, do, tá 8 mil. Sente a minha torre no 86-8001. 86, bom. Corre Altan 8001 na final. Então 8001, chame avistando. Câmara. Já tem condições visuais já? Está 2 milhas do índice A. Firmativo, livre pouso, 180 com 10. 180 com 10, Altan 8001. Estamos próximo ao Fora da Barra, tem necessidade de acender até o 035 para cheque de equipamento. É possível que no setor aí? Negativo, nesse setor não há condições de eu fazer esse procedimento. Qual setor seria a condição? Eu sugiro só manter a proa ali no setor de Itaparica, em condições visuais. No setor norte ali da ilha, tem condições? Tenho condições de manter a proa visual. Itaparica, e eu acho que o setor ideal seria aqui mais ao sul, um pouquinho mais de caixa prega, é possível? Ah, então em caixa prega seria ideal. Ah, então vou procurar a caixa prega da presente, está autorizado. Sim, inicialmente mil pés até receber autorização para a sessão. Ok, então mil pés pode entrar na caixa prega, né? Pode, autorizado. Obrigado. Passo no 4, controle. Boa tarde. Poderia testar o seu transponder, stand-by, normal, identificação, por gentileza? Tá com o botão lá pra baixo, né? Queria ver se autorizava aí a aerovia baixa, esguiono. Gente, então o senhor está pleiteando autorização de nível 240 via esguiono, não é isso? É isso aí, até Belo Horizonte. Gente, após Belo Horizonte, voa direto para Guarulhos? Afirmativo. Gente, então eu vou entrar em contato com o centro, a princípio, vamos ver o que ele diz, mas é muito possível que eles peçam para o senhor fazer uma CHG mudando de aerovia superior para uma inferior, senhor. Eu acho então que a gente consegue em voo isso aí, né? Melhor. Bem, o senhor decide, o senhor gostaria de qualquer, eu já tenho autorizado 3-4 para Guarulhos aqui. Então, é, copia. O Webjet 6741, então, autorizado para Serra Bravo, Golfo Romeo, Guarulhos. Nível de voo 340, pelo Whisky 50. Decolada pista no zero, com curva à direita, subida da L até a posição lida, após direto Videv. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 612. Transponder 5474, Webjet 6741. 6741, autorizado Guarulhos, 340 por 50, decolada pista 10, curva direita da Euleda, direto Vitério. 19935, controle, 18862, 5474, transporte. Correto, aí o Webjet 6741, portão 7, chame quando pronto for o pushback, acionamento. Solo, boa tarde, é Papa Romeu, Tango e Bravo. De Tango Índia Bravo, prossiga. Uma nova decolagem. Gente, Tango Índia Bravo, autorizado voo local direto 500 pés. O farol da barra, ajuste no 01 no 8. Decolada pistão no 7, primeira curva direita, subida ché. Controle 1935, 1 no. Correção. Controle 1935, aciona 01 no 71 no Tango Índia Bravo. 500 pés, 1 no 7 à direita, corredor ché, farol da barra. 19, 35, controle, 18, 6, 0, 1, 7, 1, o transporte de Tango Índia Bravo. Correto, Bravo, qual o PB? Tendo 1500 pés. 4 a bordo copiado, acionamento táxi, decolagem, torre 18, 612, Bravo, até volta. Até volta. Tango é o azul 4033. Está pronto para o táxi, troca 97, alterna Salvador, 2 horas. A senhora chama táxi. Senhora, pronto. 097 a bordo copiado, Azul 4033, tem táxi aprovado via Índia e Alfa até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 8. Ponto de espera pista no 0, chame torre 118-612 e 4033, tem um bom voo. Obrigado, está autorizado, com o mínimo 18 ajustado, ponto de espera para a torre. Solo, boa tarde, está 8001, não livrou? 8001 no Datan, boa tarde. Táxi aprovado de Alfa Juliette Portão 11. Portão 11. Alfa Juliette 11, tá 8001, né? Força Aérea, Força Aérea no 333. Força Aérea 1333 para Sierra Bravo, Lima, Sierra. Nível de voo 120, correto? Sim. Gente, informação em curso é a Mike, aguarde coordenação 333. Vai. Vitor Bravo Mike, é o Zuno 6, 1935. 935, Vitor Bravo Mike, obrigado. 75728 está livre LS, descida para 2.000 pés, ajuste 1018 em forma estabilizada. 2.000 pés, 2 ADLS, patrão estabilizado, 5728. Salvador, bom dia, estou passando o Vitor Bravo Mike, decolando a 17, curvando à direita para interceptar o corredor Axan. Vitor Bravo Mike, mantenha o número 10, corredor Axan, foi passando através do farol da barra. Espera pronto. Estabilizado no localizador, está 3604. 3604, torre, frequência 118, decimal 6. 118,6, 3604. Dois, 1-0 mais, 1-4-0-1. É, confirme 2-0-0-9. Afirmativo, 2-0-0 mais. Frente reduzindo. Azul, 4-0, 7-6 indicada. 2-5-0. Redução, 2-1-0 mais. 2-1-0, 4-0, 7-6. 1-4-7-7, chame o centro Recife, frequência no 2-6-0, alterna no 3-3-2-5. Zero até Ilhéus, correção, rota Ilhéus após o Whisky 1, após o Whisky 1 com fins direto. Decolando pista no zero com curva à direita, subida Coral, controle 1-9-35, torre 1-1-8-6-12, transponder 5471, força aérea 1-3-3-3. Força aérea 1-3-3-3, autorizado Serra Bravo, Lima Serra, no nível 1-2-0, rota Ilhéus, Whisky 1 com fins de efetivo. Pista no zero, após decolagem curva direita, saída Coral, controle 19.35, torre 18.60, transponder 5471. Protegimento correto, força aérea no 333, chame pronto para o táxi, senhor. Está pronto para o táxi. Na linha de parada, pronto. Índia Bravo, aguarde decolagem, tem o tráfego já passou, o externo, aguarde para decolagem. Aguarde, Índia Bravo. 5 milhas na frota, calma. Sim, você está exatamente na rotatória, está visual com a rotatória embaixo? Ah, afirmativo. Entendido que não está visual, confere? Ainda não, a condição de visibilidade está um pouco prejudicada. Sou falta espera no setor e chame a torre 786. Está mantendo 1.500 pés, confere? No momento agora, 700 pés. No setor você teria que estar 1.500, confere? Afirmativo, mas descer por conta da visibilidade. Você não foi autorizado a descer, altitude visual no setor é 1.500 pés, se não está visual, confirma a coisa. Visual a 700 pés.